Senta descalço na beira da cama, se clina, me gana. Cigana, princesa, princesa, mulamba do rap, do samba, da dose, do vinho pra cama. Onde ela ama, não pode, ela sobe. Nunca mais desce, fez noite com dois, comigo são três, sozinha a quarta e a noite só cresce. Ciroque no copo de dose com gelo do banho, pro espelho vestido vermelho, esmalte vermelho, vestido vermelho, pecado é que cura. Marca de batom de marca na seda, destaque na capa pro ex. Europa, Itália, cidade, Veneza, carreira famosa, famosa carreira na mesa. Sussurro, desfila, ela bola, ela fila, ela acende, ela paga, ela manda, desmanda, comanda, não paga, volta pra bituga da baga. Nega que fuma cigarro, mas traga sua madrugada no colo, sentada no dia seguinte, não lembra de nada. Mulher inocente, safada, período noturno, agenda lotada. Nada resolvido, no seu ouvido ela fala que quer 10 minutos contigo no quarto, banheiro e sala. Diversifico, acho bonita, estrala. Diz que acredita em magia, numerologia cavala. Seu cheiro exala, por cada passo que ela exerce. Não deu valor, caiu, naturalmente acontece. Meu esforço, valorizasse igual passe do Messi. Entende que nas alturas é fácil e reconhece. A mina era mais lisa que 2,5 litros de óleo. Tá mais valorizada que o preço do petróleo. Por baixo do portfólio, atende seu desejo. Qual é a condição por ser bancada, dá um beijo. Eu não vejo tato da parte dos cara que cola. Que bebe nada, enche o saco e finge tá bardola. Na sola do sapato ela isola, joga pro alto. Pensa que tá por cima, ela tromba e toma de assalto. Totalmente voltada, atenção pra te conquistar. Peça a chave faltando, complementando o lugar. Olhar que ela te lança, um passo pra frente avança. Ingenuidade criança, ela não tem envolve, te trança. Disfarça e tenta te deixar sem graça. Com as outras mina que passa, te achando mala sem alça. Ó, dama que engana, falsa que disfarça, que faz pirraça. Mas vai com sede ao pote pra arrancar suas calças. Coração blindado, não, só revestido. Errado, tudo certo e nada resolvido. Vestido da dama, libido que provoca sede. Extraordinária forma que te prensa na parede. Coração blindado, não, só revestido. Errado, tudo certo e nada resolvido. Vestido da dama, libido que provoca sede. Extraordinária forma que te prensa na parede. Fio de armadilha de dama, confere. O veneno que estiga, engana de fera. Trânsito interfere, caminho da pele, sorriso, ironia. Ela lança de série. Eu tô numa ponta da pista. Ela dança com dois, instiga minha vista. Desfile pelo fino, malandra de cassino. Distrai o segurança, passe pro mezanino. Disfarça, swing de fumaça. Um brinde, duas taças. O preço ninguém sabe, mas nunca sai de graça. Sorriso na estiga, magia de cochicho. Saiu de casa cedo e encurtou vestido, malandro sem postura. Se perde, vira lixo. Conquista cobertura, sentimento de nada segundo resolvido. Round, olhou meu SoundCloud e disse: diz que adorava o meu versado e tava pá no meu apetite. Quem sabe, um papo casual gerou convite. Dama se porta, sabe, adora exploder dinamite. Se decide, é a farra o colo da gata que amarra. Amanhã de manhã resolve suas pendências e rala. Adocicado, soltando versado mal acostumado. Um rachichado com dedicatória por te ser honrado. Confesso que tô fissurado. Peço que todo esse mistério me demonstre um novo acesso. Reverso, polaridade finge bipolaridade. Se esquiva das perguntas e resulta na ambiguidade. Mas na verdade, cê sabe o que significa. Se tem duplo sentido de uma frase, fica a dica. A dica fica, se identifica, modifica. As estruturas bala mais um chamado de zica. Naquela sexta-feira 13, tomado de carência. Enquanto ela sorri, interlaça, vivendo de reverência. Ela que fala, passa o rádio. Mais tarde eu mando bip. Comanda dela é gold, a entrada dela é VIP. O taquitique da caneta que soa se no cheque. Desfila de passate, não dá mole os pés de break. Dizendo que tu carrega mais bagagem que rec. Falou pra nós costar naquele pião que é mojete. O sonho dela é Hayabusa e tu pilota mobilete. Contato virtual com os vagabundos na internet. O tete a tete ela recua, avança, fala que é só sua. Nua faz o pedido e você claro que executa. Você que fala dela, ela te tromba e larga o papo. Deixou o telefone anotado no guardanapo. Falou que ia na frente, pois não queria atraso. Quando cê chegou no esquema, o quarto tava reservado. E ela de cabelo molhado, dançando, mostrando gingado. Embaraçado, porém satisfeito, cai de boca, par de peito. E nesse clima de luxúria, nós ia fazendo a festa. Melhor fechar a cortina que a parte final da peça. Coração blindado, não, só revestido. Errado, tudo certo e nada resolvido. Vestido da dama, libido que provoca sede. Extraordinária forma que te prensa na parede. Coração blindado, não, só revestido. Errado, tudo certo e nada resolvido. Vestido da dama, libido que provoca sede. Extraordinária forma que te prensa na parede. Thank you.